na Lima e alinho e mantém a 3-5, vou recontalinhar. Chegou o Tango 090 para o Paulo Afonso. Achou o Tango decolado a 3-5? Então está autorizado para o Afonso. Voo 090, a rota é DCT, decolando a 35, com curva à direita após decolagem na saída Lotar, transponder 5420 e a frequência do controle 119.35. Torce Golf Tango, ajuste 104, chame pronto para acionamento de táxi. Para o táxi, seu objeto 6700, 72 a bordo, 3 horas e 26, alterna com ficha. 700, táxi livre, parte principal, reporta na Lima, para ingresso na 17. Táxi principal, reporta na Lima, 76700. Pronto, 6749. Pronto, 6749, autorizado a decolagem da pista 35, o vento 150 graus com 07 nós, ajuste no 094. Livre decolagem da 35, na 094, 6749. Decolado aos 06, controle agora em 119, decimal 35, tomou voo, bom dia. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, web 6749, decolou. Controle, por gentileza, poderia confirmar o vento para o 6700? No momento, 120 graus com 07 nós. Agrado, 6700. Pode voar na proa de Diné, o 6749. Tango, chame táxi. Então, subindo pro 340. Táxi, porta para ingresso na 17. O Web 6700 vai ingressar próximo à esquerda, taxiway Quebec, e vai taxiar via pista e reporte alinhado na cabeceira 17. Próxima à esquerda, Quebec, taxiar via pista e mandará próximo na 17. Tango vai manter a posição aguardando. Gentileza, informa o POB e autonomia. 01 autonomia de Cachoeira. Webjet 6700, próximo a 4017. Gente, web 6700, reporte aliado e pronto para decolagem. Web 6700, autorizado decolagem da pista 17, o vento 130 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 4. Eu decolar 17, 6700. Autorizado ingresso na 35, é porta aérea e pronto para decolagem. Beleza, Web 6700, decolado aos 11, controle agora em 119, decimal 35, tomou voo, correção, bom dia. 935, bom dia. Olha, bom dia, objeto 6700, na perfil da Dael. Dael Blaze 340, vigilância. Lance 7709, chama agora Recife no 288, alternando no 3325. 133 decimal 25. 288 13325, obrigado. Feito, Oscar Golf Tango, autorizado a decolagem da 35, o vento 120 graus com 08 nós. Ajuste 10 no 4. Entrado. decolado Zuno 4, controle agora em 119.35, tomou voo, bom dia. Titago, bom dia. Controle Oscar Golf Tango para Tsava. Gente, Golf Tango, sai da lotar, qual foi o nível autorizado? Você? Qual foi o nível autorizado? 090. Seguinte, 090 lotar. Recife no 288 ou no 3325. 288, 3325, pode ir. incomodou para Patango, Tango, Pitango, da presente solicita a mudança de nível para 075. De regra. 075, Golf Tango, chamado Pouso. Pouso 0935. 935, Salvador, bom dia, é o Azul Alfa e a Charlie. Bom dia, Alfa Yankee Charlie, prossiga, Alfa Yankee Charlie. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 até o finger número 1 do pátio 1. Charlie, então está autorizado, início do reboque, reporte no término pelo pátio 3 para o gate 01. Integrado. Tango, chame agora o centro Recife no 2685, alternando no 2545. Gente, eu tô gostando. Bom dia, Capatão Oceatango. Oceatango, 070 para Aracaju, copia. Temativa. Oceatango, está autorizado para Aracaju. Número voo 070, via Golf 677, decolando a pista 197, com curva à esquerda após a decolagem na saída Conde, transponder 0163 e a frequência do controle 119.35. Relativo, autorizado 070 para o Aracaju.